à noite luto contra meus demônios. Não dormem no meu armário, deitam do meu lado. Querem me impedir de viver todos os meus sonhos. Eu não tenho medo deles, eu tô preparado. Domingo à noite luto contra meus demônios. Não dormem no meu armário, deitam do meu lado. Querem me impedir de viver todos os meus sonhos. Eu não tenho medo deles, eu tô preparado. Tenho que me levantar todo santo dia. Tenho que mover as peças pra mudar minha vida. Tenho que me manter firme pela minha guerrilha. Tenho que provar que a morte não é uma saída. Manos que vivem a guerra querem paz. Não enxergam nada bom no campo de batalha. Querendo provar que ele é capaz. Pra ganhar dinheiro sonhos valem nada. Sonhos valem muito, então não desista deles. Não apague o brilho da sua vida com deveres. Todos deveriam ter a chance de viver. Poucos têm a não vontade de querer morrer. Mano revolucionou a si mesmo quando viu seus erros e agora busca melhorar. Humildade no seu coração vai fortificar. Busque ser alguém que tu mesmo iria respeitar. Domingo à noite luto contra meus demônios. Não dormem no meu armário, deitam do meu lado. Querem me impedir de viver todos os meus sonhos. Eu não tenho medo deles, eu tô preparado. Domingo à noite luto contra meus demônios. Não dormem no meu armário, deitam do meu lado. Querem me impedir de viver todos os meus sonhos. Eu não tenho medo deles, eu tô preparado. Okay.